prepara de pirona, que esse repertório vai dar muita dor de cabeça, meu filho. É, não é que seu espelho anda diferente. Tá refletindo um sorriso novo e mais atraente. Notei que o seu cabelo tem mais brilho, tá cheio de vida. Que o seu olhar confirma que se sente muito mais bonita. A minha mão te procurou e não te sentiu. Eu disparei o meu sorriso, não te atingiu. Resumiu meu beijo em 2, 3 segundos e saiu. E esqueceu, desbloqueado em cima da mesa. O celular vibrou, vrum, a tela acesa e um contato estranho te perguntando: cê já contou pra ele da gente? Não escondi nada, não mente. Eu não dormi a noite te esperando impaciente. Cê já contou pra ele da gente? Não escondi nada, não mente. Esse digitando aí tá demorando, tá me consumindo. Aqui quem fala é quem tá sofrendo. Ela ainda não falou comigo, mas calma, ela já tá indo. Portal do Arrocha. História Elias Neto, meu filho. Minha mão te procurou, não te sentiu. Eu disparei, o meu sorriso não te atingiu. Resumiu meu beijo em 2, 3 segundos e saiu. E esqueceu, desbloqueado em cima da mesa. O celular vibrou, vrum, a tela acesa e um contato estranho te perguntando: cê já contou pra ele da gente? Não escondi nada, não mente. Eu não dormi a noite te esperando impaciente. Cê já contou pra ele da gente? Não escondi nada, não mente. E esse digitando aí tá demorando, tá me consumindo. Cê já contou pra ele da gente? Não escondi nada, não mente. Eu não dormi a noite te esperando impaciente. Cê já contou pra ele da gente? Não escondi nada, não mente. E esse digitando aí tá demorando, tá me consumindo. Aqui quem fala é quem tá sobrando. Ela ainda não falou comigo, mas calma, ela já tá indo.